vida com amor. Quero eu cantar e orar e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar, trabalhar e orar. Senhor, meu desejo é orar, e ocupado sempre estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhar, trabalhar e orar, e orar e na seara e na vinha do Senhor, do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar, trabalhar e orar e na seara e na vinha do Senhor, do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado sempre estar, sim, na vinha.